Estamos de volta com mais um Dropscast. Eu sou a Cida Lucena e após a leitura desse livro, eu acredito estar indo na contramão da sociedade. Bom, vou falar no decorrer desse podcast a minha opinião sobre a leitura desse livro. William, desenha um carneiro pra mim? Se eu soubesse desenhar um carneiro, eu desenharia, mas não sei desenhar. O que eu posso falar desse livro? Gostei, não é tudo aquilo que o povo fala, mas é um livrinho interessante, sim. Meu nome é William e, como diz, o essencial é invisível aos olhos. É. Hoje nós vamos falar sobre O Pequeno Príncipe, um livro de, eu não sei a pronúncia correta do nome do escritor, Antoine de Saint-Exupéry. É um escritor francês, o livro foi lançado em 1943, e a edição que nós temos em mão é da editora Ciranda Cultural, com 96 páginas. O Pequeno Príncipe é um dos livros mais traduzidos no mundo. E, durante a pesquisa que eu fiz para poder gravar esse podcast e para ler, as pessoas costumam dizer que também é um livro encantador. Bom, aí eu acredito que seja o ponto de vista de cada um. William, a pergunta que não quer calar, você gostou dessa leitura? Uma nota de 0 a 10, se eu fosse classificar numa pontuação, para mim seria um livro 5. Talvez eu não tenha lido com aquele espírito todo, aquela vontade, mas é um livro interessante, tem suas partes boas também. Uma coisa é certa, eu não acho que seja um livro para criança, né? No meu ponto de vista, eu já havia lido O Pequeno Príncipe quando eu tinha... Na adolescência, eu acho que eu devia ter uns 14, 15 anos. E eu me recordo que na época eu não entendi muita coisa. Mas hoje, assim, antes da gente ler O Pequeno Príncipe, eu acreditava que eu não tinha entendido muito dele por conta da idade que eu tinha na época, né? 14, 15 anos de idade. Não tinha uma bagagem cultural suficiente para entender a proposta do livro. Mas então... Então eu cheguei à conclusão que talvez hoje também não tenha essa bagagem cultural para entender a proposta do livro. E achar ele um livro encantador, como as pessoas costumam dizer que é. Eu não sei, eu acho que o problema pode estar em mim. Porque após ler O Pequeno Príncipe, eu não achei tudo isso. Não achei. Não, ele é um livro legal. A gente começa com um rapaz que ele cai, né, no deserto. Quer falar já do começo já? Pode ir. Ficar com o avião dele. Só que antes disso, ele... depois que eu fui perceber que o livro se trata de um monólogo. Ele conversando com a criança interior dele. Que quando ele era mais novo, ele desenhou uma cobra que engoliu um elefante. E ele perguntava para os adultos ali do convívio dele o que, que se tratava aquilo. E o pessoal falava que era um chapéu. Porque o formato ficou parecendo um chapéu, realmente. Aí ele começou a desenhar as cobras com a imagem do elefante dentro dela. Como se fosse uma cobra aberta. E na infância ele foi desencorajado dessa criatividade dele de desenhar uma cobra que engoliu um elefante. E ele se tornou uma pessoa mais rústica, mais pragmática, onde ele deixou um pouco de lado as emoções e a imaginação dele. Aí é o momento que ele se torna um aviador, ele cai com o avião dele no deserto. E eu acredito que naquele momento que ele estava sozinho, ele até teve um delírio de conhecer um pequeno príncipe. Que esse pequeno príncipe, na verdade, era a parte infantil dele. Eu acho que se trata disso. O que eu achei interessante desse início é que dá pra gente perceber que... Assim, eu não tenho uma bagagem pra falar sobre isso, né? Você como psicólogo, você vai saber explicar melhor. Mas eu como... Ou não, né? Eu lendo, assim, o início do livro foi o que eu consegui entender. Que quando a gente é criança, a nossa imaginação, ela tá solta aí. Ela tá o tempo inteiro. A criança conversa sozinha, a criança tem um amigo imaginário. Ela não tem limite. Ela se deixa levar pelo momento. Então, ele tinha aquela imaginação de fazer o desenho e os adultos em volta, com tanta coisa do dia a dia, assim, já, sei lá, rancorosos, tão marcados pela vida, não deixou o menino desenvolver, talvez, uma habilidade que ele poderia vir a ter no futuro, que fosse, talvez, trabalhar com desenho, ou fosse trabalhar esse processo dele da imaginação. Logo de cara, podaram isso dele, castraram ele, e você percebe que lá na frente, quando ele se torna um adulto, que quando o pequeno príncipe pede pra ele desenhar um carneiro pra mim, ele vai lembrar do fato de que ele não sabia desenhar. E quando ele tentou, alguém falou pra ele que ele não sabia. Então dá pra gente notar que o que acontece com a gente ali no, quando a gente é criança, quando é na nossa infância, ele vai vir a refletir no nosso futuro. Em um momento ou outro da vida, você vai se deparar com isso, com alguma situação que vai fazer você se lembrar de algo que aconteceu na sua infância, correto? Certo. Eu acredito que seja isso mesmo. A gente nasce criativo e ao longo do tempo, isso, ao longo da vida, isso vai sendo tirado da gente, sendo obrigado a pensar em coisas mais práticas, como ter um emprego, terminar os estudos, entrar no sistema. E a criatividade, ela é algo que não tem como você ensinar, só que tem como tirar isso de você. O Pequeno Príncipe, eu acho que todo mundo acha maravilhoso esse livro, porque é quando o adulto que lê, ele percebe aquilo que se perdeu ao longo do seu crescimento. Eu penso que esse sentimento nostálgico de resgatar a criança interior, que é o cativante no livro. É, no caso, a gente consegue perceber que o Pequeno Príncipe quer trazer à tona, quer mostrar pro aviador, no caso, é que ele precisa resgatar um pouco daquela imaginação, um pouco daquela criança que ele foi um dia. A gente precisa deixar de ser trazendo pro nosso dia a dia, deixar de ser tão seco, né? De estar correndo sempre atrás de dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. E dar espaço pra essa criança que fomos um dia. Que até falando isso, eu tô lembrando da dedicatória que o escritor faz no início do livro. Que ele faz uma dedicatória pro amigo dele, só que aí ele pede desculpa, porque o amigo dele não é mais criança. E todo mundo considera o Pequeno Príncipe como um livro pra criança. Aí ele pega e fala assim: bom, já que ele não é mais uma criança, então eu dedico esse livro pra criança que ele foi um dia, que seria o nosso caso. Eu acredito que quando as pessoas leem, então, é o que você falou, elas leem com a intenção de talvez encontrar essa criança que já foram um dia. Sim, eu acredito que seja um resgate. Um resgate, um sentimento de voltar aquilo que se perdeu. E voltar aquilo que se perdeu é muito difícil, você não sabe onde perdeu. Eu acho que essa parte do livro é interessante, quando ele entra em contato com essa criança interior. Ah, eu fui perceber que talvez se tratasse de um monólogo, depois que eu li um trecho de um comentário. Talvez o Pequeno Príncipe, ele nunca existiu, sempre existiu na mente desse escritor, ou no caso do aviador, que estava ali sozinho no deserto, tentando consertar seu avião para ver como sairia daquele problema, uma espécie de um delírio. Então, por ele estar ali sozinho, ele começa a questionar realmente o que vale a pena na vida. Tem a parte que ele fala que você é responsável pelo aquilo que cativa. Talvez ele pensou nisso num momento que ele estava sozinho, um momento que ele teve saudade, um momento que pessoas foram importantes na vida dele, e que ele foi importante na vida de algumas pessoas. Bom, vamos dar continuidade aí à leitura, aprofundar um pouquinho mais. Então, o Pequeno Príncipe, ele vivia num mundo bem pequeno, que na verdade era um asteroide, o B612. Até quando eu comecei a ler aqui, eu vi que começou a falar muita coisa de asteroide, eu pensei que no primeiro momento que eu li esse livro lá, há 15 anos atrás, eu não tinha gostado da leitura, porque eu não tinha muita noção do que era isso. Eu nunca gostei muito dessas coisas voltadas ao estudo de asteroide. Eu já comentei isso no nosso podcast anterior, né? Da máquina do tempo. Que pra mim é muito confuso essas questões relacionadas ao tempo, a tudo isso, assim. Tô tentando me integrar sobre o assunto aí. Tentar. É. Então eu achei que o motivo que eu não tinha gostado desse livro era por isso. Que é uma leitura que ela vai, na minha concepção, ela vai se arrastando, ele vai explicando, vai falando dos asteroides. Aí o cara que descobre o asteroide do Pequeno Príncipe lá, ele vai, tipo, numa conferência falar do asteroide, aí pessoas não dão muita importância porque ele fala por causa da forma que ele tava vestido. Você recorda disso? Não, não me recordo, não. Não? Não, eu acho que eu esqueci. Ah, aí depois ele volta com uma roupa da época, assim, e todo mundo dá maior visibilidade porque ele tá falando. É, não é visibilidade, credibilidade. Depois que ele volta com uma roupa, volta com mais moral. A pessoa precisa ter uma imagem condizente com a sociedade da época pra poder ter credibilidade. Esse momento é o que me passa. Essa parte que você falou agora é interessante, porque remete a alguns personagens do livro, que a credibilidade é mais importante do que a vivência. Do que o sentimento. Então, depois disso, não ficou muito claro, pelo menos no decorrer do período que eu estava lendo, em que momento que o Pequeno Príncipe decide sair ele do planeta dele. Só que daí ele vai sair do planeta dele e ele vai começar a visitar outros planetas, que são outros asteroides também. Nessa viagem aí pela procura do desconhecido, ou em busca de descobertas, ele vai encontrar outras pessoas. Fazendo uma observação aqui agora, eu acho que cada asteroide eu acredito que remete ao mundo particular de cada um. Seu mundo interno. Você vê que, se a gente for trazer isso para uma parte mais mental da situação, o Pequeno Príncipe, ele tinha um mundo dele. O mundo dele tinha as coisas importantes dele. A rosa, os três vulcões. E ele protegia dos baobás, que eram aquelas árvores que iriam crescer e consumir. Então, era a grande neurose do Pequeno Príncipe, era aquele baobá. E a rosa era uma das coisas mais preciosas do que ele queria proteger. Então, quantas coisas preciosas a gente tem medo de perder e quer proteger a todo custo? quando ele sai para conhecer outros asteroides ou outros mundos, ele está interagindo com outras consciências, com outras pessoas. Então, é o mundo particular de cada um. Cada um tem seu planetinha B612, é isso? O 612 era do Pequeno Príncipe. O meu mundo pode ser o B613. Então, cada um tem seu mundinho. O engraçado é que quando ele está no planeta dele, ele não percebe o valor que a Rosa tem para ele. Vai perceber isso mais adiante, mas depois a gente fala disso. Então, o pequeno planeta que ele vai chegar é o do rei, que tinha um rei que achava que mandava em tudo. Quando ele chega, ele questiona esse rei e simplesmente o rei concordava com a situação como se ele estivesse dando a ordem. Ah, eu quero dormir, então ele te ordena a dormir. Quero comer, te ordena a comer. Só que o rei, ele tinha uma falsa ilusão que ele conseguia mandar nas coisas, que ele conseguia designar as coisas de acordo com a sua vontade. E o pequeno príncipe indaga ele quando ele fala que quer ver o pôr do sol, e o rei fala, ó, eu ordeno ver o pôr do sol, mas você tem que esperar um pouco, porque o sol não ia se pôr quando o rei queria. Ele tinha que esperar o momento certo pro sol se pôr para ordenar o pôr do sol. Isso criando uma falsa ilusão, né? O que eu tenho realmente controle? O que que realmente tá relacionado a mim? Na faculdade a gente aprende um negócio que é bem interessante, que é independência e autonomia. A ideia de independência, ela é uma utopia, não existe. Mas você tem autonomia de certas escolhas. Agora, contra as coisas da natureza e as leis naturais, você não tem um certo domínio. Então, o rei, por mais rei que ele for, por mais poder que ele tenha, tem coisas que ele não vai conseguir estabelecer de acordo com a sua vontade. E é isso mesmo que o rei demonstra. Quando ele começa a conversar com o pequeno príncipe, a impressão que dá é que ele tem a sensação de controle de tudo. Ele sabe tudo o que vai acontecer, tudo o que ele quer acontece no pensamento dele, na cabeça dele. Então, ele tem o controle de tudo que tá em volta. Só que o pequeno príncipe também questiona ele. Você é rei do quê? Só tem você aqui. Você é rei de quem? Quem são os seus súditos? E ele meio que desconversa, fala, eu sou rei do meu planeta, não é? Ele fala isso, não fala? É, e ele nomeia o pequeno príncipe como um embaixador. Ah, é. Aí o pequeno príncipe, tá, mas você é embaixador do quê? Não tem ninguém pra eu designar a ordem. Aí ele tem um rato, ele fala, ó, você vai dar ordens pra esse rato, você vai condenar ele todo dia à morte e vai absolvê-lo todo dia. Porque também se ele matasse o rato, não ia ter mais nada. Então, o mundo desse rei é um mundo de faz de conta. Um mundo que, socialmente, se a gente pensar, que os nossos reis, os nossos governantes estão onde estão, porque simplesmente a gente deixa, porque eles não são nada sem a gente. Mas essa consciência coletiva que impede às vezes a gente de dizer não para certas pequenas ditaduras que tem. O pequeno príncipe, ele logo vai se entediar dessa conversa com o rei e ele vai pro segundo planeta. E no segundo planeta ele vai encontrar o vaidoso. O vaidoso, ele se trata de um cara que nada era melhor do que ele. Então realmente ele tá naquele mundo solitário onde ele passa o tempo todo se apreciando. Porém, ele não consegue perceber que ele se aprecia, mas ninguém aprecia ele por ele estar sozinho naquele mundo. Quando ele chega lá, o pequeno príncipe vê que ele tem um chapéu e fala que o chapéu dele é muito bonito, é muito engraçado. Aí ele fala que é pra cumprimentar as pessoas. Então eles ficam 5 minutos assim, cumprimentando o vaidoso, tira o chapéu, cumprimenta o pequeno príncipe e isso se repete. A princípio, o pequeno príncipe fala, nossa, que é mais interessante do que o mundo do rei. Mas logo ele vai se cansar daquilo, daquela repetição. Aquela formalidade toda, né? Que às vezes você faz tão artificialmente que é interessante, quando eu cumprimento alguém na rua, quando eu me apresento diante de alguma pessoa na rua, eu me apresento a minha particularidade. É legal que pra esse homem, a única coisa importante para ele era ser admirado, mais nada. Tanto que o pequeno príncipe indaga ele em algumas situações e ele fala, não, mas o importante é ser admirado, mais nada. Isso faz eu dar uma atualizada com o Instagram, com o Facebook, onde a gente só posta a parte que quer ser admirado. Não importa se eu tô triste, se eu tenho algum transtorno que me impeça de avançar, uma crise de ansiedade, postar sempre sorrindo, feliz nas redes sociais. Quem tem mais curtida é mais feliz. Quem tem mais cumprimento, quem é mais saudado, é mais feliz. Só que esse mundo, ele acaba enchendo o saco do pequeno príncipe e ele vai embora também. Aí o planeta que ele vai chegar em seguida é o do bêbado. E esse foi o que ele ficou menos tempo, foi a visita mais curta, porque bêbado era uma pessoa que tava ali na melancolia, tava triste e bebia pra não lembrar que tava triste. E o pequeno príncipe não entendia porque ele bebia para não lembrar que estava triste, porque se ele não bebesse, ele poderia não ficar melancólico. Ou até poderia ficar, só que o bêbado, e ele tá num ciclo que é o ciclo do vício. Bebo pra esquecer, mas quero esquecer porque eu tô bêbado. E ele era melancólico por estar preso àquele vício, por estar amarrado àquilo. E ele não consegue se libertar. Então o bêbado, ele reclama da condição que ele estava. E ele não põe numa luta de sair daquilo. Ele bebia porque ele fala que ele bebe pra esquecer que tem vergonha de beber. Mas então não é só você deixar de beber? Pra você parar de ter vergonha de beber, que você vai deixar de ser um bêbado. Talvez aquilo fosse uma desculpa, né? Às vezes a gente se prende ao nosso sintoma como único recurso de lidar com a vida. Ah, eu como excessivamente porque eu sou gorda, ou porque eu não suporto a frustração. Às vezes seu próprio sintoma é o que te impede de avançar. Uma certa, trazendo pra terapia, o ideal seria ser elaborado. Você é escravo do seu sintoma. Quando você se livra das correntes, você paga um preço muito alto. Porque às vezes seu sintoma é uma muleta. E era o caso desse bêbado. Em seguida, ele vai e encontra um homem de negócios. O homem de negócios, ele contava. E nessa contagem, ele foi interrompido apenas 3 vezes. E uma dessas 3 vezes foi com a visita do Pequeno Príncipe. E o que ele contava eram as estrelas. Que ele falava que as estrelas eram, pertenciam a ele. E aí o Pequeno Príncipe pergunta, como assim? Como as estrelas pertencem a ele? O que ele faz com tantas estrelas? Mas também é uma visita meio chata isso daqui. Ah, até, Cida, tem. É interessante que isso a gente pode pensar em relacionamentos abusivos, com a alta do feminicídio que tá rolando agora, quando o homem pensa que ele é dono, dono daquilo que não dá pra ser dono. Porém, ele conta, ele quantifica, ele... A única coisa que ele pode fazer é apreciar, só que ele não consegue apreciar de uma forma livre. Ele fica preso ao contar, ao ter. Mal ele sabe que não dá pra contar a quantidade de estrela. Só que ele tinha que ter um certo controle sobre aquilo que é livre por natureza. Quando o Pequeno Príncipe questiona ele por que que ele se proclama dono daquilo, ele fala porque ninguém se proclamou. Se você acha uma coisa e ninguém toma como se, ela é sua. Porque ele foi o primeiro a dizer que era dele. Então essa parte é bem interessante, só que o legal de tudo isso é que ele se prende numa falsa ilusão de controle, do qual ele não tem. Ele não é dono das estrelas. Primeiro que ele nunca tinha ido numa estrela. É mais uma vez um adulto se enganando das coisas que ele pode ter. O próximo eu acho interessante, se a gente for pensar na questão dele. É o acendedor de lampiões. Ele acendia e apagava o lampião a cada 1 minuto. Que era a noite e o dia. E aí o Pequeno Príncipe pergunta pra ele por quê? Que ele fica o tempo inteiro acendendo e apagando o lampião. Que no decorrer da conversa o acendedor fala que tá cansado daquilo. Que ele não consegue mais dormir. Que ele tem que apagar o lampião cada vez mais rápido. Porque o tempo começou a girar mais rápido. Então o tempo de descanso dele acabou só que se reduzindo. Então ele não conseguia descansar. Aí nisso o Pequeno Príncipe dá uma sugestão pra ele poder ter tempo de descansar. E ele não aceita. Ele fala que o acender e apagar o lampião é uma regra que ele não pode questionar. É legal que ele, no início ele sentia feliz, porque os dias duravam bastante tempo, então ele fazia isso uma vez só, ele acendia o lampião e ia descansar, depois apagava e também ia descansar. Isso traz um pensamento bem legal que pode ser os nossos empregos, sabe? Quando você tá naquele ciclo do mais do mesmo tempo todo, e as coisas vão mudando e você acha que você sempre vai ser aquilo. Ah, eu não posso mudar de profissão, porque sempre foi assim, porque eu já sei fazer isso muito bem. E você às vezes sofre por aquilo que você sabe fazer muito bem, mas nunca foi aquilo que você quis fazer. Esse acendedor de lampião, ele não quer mudar. Ele só segue o que foi estabelecido, a ordem. Às vezes ele estava tanto tempo ali naquele emprego de acender e apagar o lampião, preso naquela neurose, que ele falou, não consigo sair disso. E o Pequeno Príncipe oferta para ele uma solução, uma possibilidade que ele rejeita. Beleza, que não é a melhor solução, que era só ele ficar dando um passo à frente e estaria sempre dia. Ele ia andar mais lento, ia andar mais devagar. Só que ele não podia descansar. Ele nem chega a se questionar por que que ele acende o lampião. Porque ele também tá sozinho naquele planeta, no planeta dele. Ele acende o lampião porque em um determinado momento alguém falou pra ele que ele só tinha que acender o lampião. E ponto. Ele não questiona. A dificuldade dele é questionar. É de saber o porquê. Às vezes a gente faz coisas na vida e não sabemos o porquê. Mas a gente faz porque fomos condicionados aí. Então esse é o complicado. O que eu acho legal dele é isso. É ele mostrar que a gente tá preso a correntes. Por exemplo, a gente tá preso a uma corrente do consumismo. Que a pessoa trabalha pra ganhar mais dinheiro, pra comprar algo mais novo, pra ter uma roupa nova, pra ter um carro novo. Aí ela tem mais dívidas, precisa ter mais dinheiro. Consequente, ela vai trabalhar mais. mais. E aqui vira um ciclo. Não deixa de ser uma corrente. Talvez uma regra imposta pela sociedade de que você só é bem sucedido quando você possui coisas. Quando você tem coisas pra mostrar. E pra isso você precisa consumir. Você tem que estar sempre apagando e acendendo o lampião. Tem que estar em movimento. Só que é um movimento tão rotineiro que às vezes você se pega preso, né? É. Você tá preso algo que não necessariamente é necessário pra sua vida. Não, ficou meio redundante. Não necessariamente necessário. Que não é necessário pra sua vida. É algo que você faz no automático, que não vai te acrescentar nada. Então, o sexto planeta era... Isso eu achei chato também. É o do geógrafo. Escrevia livros enormes, mas ele não... Na verdade, ele escreve relatos, porque ele não vai lá conhecer, ele não vai explorar. Ele espera que pessoas venham contar, e aí se ele acha aquela história interessante, ele vai ouvir a pessoa, vai escrever e vai se aprofundar. Achei chato. Eu acho legal também isso daí, porque quanto a gente não tá vivendo a vida de outras pessoas. Quero ser igual o tal artista, quero ser fulano de tal... Mas você só tá vivendo a parte boa da vida. Você não tá nem vivendo, olha que interessante. Você só tá acompanhando, você é um espectador sentado. E pegando uma frase de um poeta, sentado não faz sentido. E ele passa o tempo inteiro sentado, relatando, escrevendo sobre. E ele não vai a campo pesquisar. E finalmente ele vem pra Terra. Aí quando ele chega na Terra, ele não vai encontrar a pessoa logo de cara, ele vai encontrar a serpente. E aí ele fala pra serpente que ela é um animal sem graça, ela não tem mão, ela não é sem graça. Mas a serpente mostra pra ele, quer mostrar pra ele que ela é poderosa. Uma picada, ela não fala claro, né? Ela não deixa claro que é uma picada. Ela fala que ela era mais fina que o dedo de um rei. Ela é muito mais poderosa que o dedo de qualquer rei. Então ela deixa sinuado, não sei se posso usar essa palavra, deixar exposto que ela tinha muito mais poder que o dedo de um rei. Que se ela desse uma mordida, no caso, ela poderia tirar a vida até desse rei. E ela fala pro pequeno príncipe que ela pode levá-lo mais longe que um navio. Aí eles conversam um pouquinho, ele continua a exploração dele. Essa parte do pequeno príncipe é legal, que é o quanto a gente subjuga alguém, ou o quanto a gente deixa de acreditar no potencial de certas coisas. Que nem pequeno príncipe, a priori ele viu só um ser sem pernas. Nisso ele já pensa diversas coisas, que aquela cobra não era interessante, não era forte, por ela não ter perna, não conseguiria ir muito longe. E a cobra mostra totalmente o contrário pra ele. Então isso é quando a gente julga só o recorte, não se coloca presente da situação. E nesse meio tempo, ele vai continuar a jornada dele, né? Vai encontrar outras pessoas, vai subir montanha, vai encontrar rosas. Só que não vou ficar falando um pra gente não entender muito. Só que é interessante talvez parar no momento que ele encontra a raposa, que eu acredito que talvez seja um momento em que todo mundo vê a lição de moral do livro, quando ele encontra com a raposa, ou é um dos pontos cruciais talvez da história? É um ponto muito marcante. Aí a raposa vai explicar pra ele que ele pode cativar a amizade dela, mas que pra isso ele tem que voltar todos os dias, e sempre no mesmo horário, porque daí ela vai... É aquela questão do hábito de novo, né? Ela vai saber que no dia seguinte, naquele mesmo lugar, naquele mesmo horário, ele vai estar lá, então ela já começa a se preparar emocionalmente, pra quando ele chegar lá demonstrar alegria. E aí disso ele vai tirar uma lição, ele vai descobrir que é possível cativar. Mas daí ele não sabe o que é cativar. Porque a raposa fala pra você, tem que cativar, né? Você quer ter amigos, você tem que cativar esses amigos. Mas ele não entende o que é cativar. E ele fica perguntando pra raposa, e a raposa fica explicando pra ele. A raposa fala pra ele que você é responsável por aquilo que cativa. O que isso quer dizer? Que somos todos responsáveis quando passamos na vida de alguém. E a gente deixa... Eu acho que nem pelo que cativa. É quando tem esse primeiro contato. Aí a raposa, ela pega uma parte que é interessante. Quantos relacionamentos hoje não são machucados pela aquela simples... Ah, não gosto mais de você, eu troco. Então, você é responsável pela aquela relação. Beleza, você não pode ficar preso a um relacionamento abusivo, mas você tem que tomar um certo cuidado, você tem um certo dever de pensar no que aquilo implica em você e na pessoa. Que da mesma forma que a raposa se sente muito feliz pelo pequeno príncipe, que não era um caçador que queria matá-la, ela também tem uma certa dificuldade de dizer adeus ao pequeno príncipe. Mas ele tinha que ir embora. E ela até chantageia ele quando ela fala, você é responsável pelo que cativa, tem que ficar aqui. E o pequeno príncipe fala, não, Eu sou responsável, mas eu consigo pagar o preço. O interessante dessa parte é que é o momento em que as pessoas tiram as frases de efeito pra utilizar em... E não entende nada. As pessoas tiram essas frases de efeito, você é responsável por aquilo que cativas, pra poder utilizar em postagens das redes sociais. E se a gente for ver, muitas vezes essas frases elas estão sendo utilizadas em postagens que não tem sentido nenhum. Mas pegando esse gancho do você é responsável por aquilo que cativas, tem um trecho do livro que ela fala assim, o Pequeno Príncipe, ele é uma pessoa muito questionadora, né? Então, no decorrer de toda a história, ele tá sempre perguntando. E ele só sossega quando ele tem resposta daquilo que ele perguntou. E no momento que a raposa fala pra ele que ele precisa cativar ela, ele não sabe o significado de cativar. Então, ela vai pegar e vai explicar pra ele. Aí ele fala assim, estou procurando amigos. O que significa cativar? É uma coisa bastante esquecida, disse a raposa. Significa criar vínculos. Criar vínculos? Isso mesmo, afirmou a raposa. Para mim, você é apenas um garotinho, parecido com 100 mil outros garotos. Eu não preciso de você e você também não precisa de mim. Para você, eu não passo de uma raposa, semelhante a 100 mil outras raposas. Mas se você me cativar, precisaremos um do outro. Você será para mim único no mundo. E eu serei para você única no mundo. Estou começando a entender, disse o Pequeno Príncipe. Existe uma flor que eu acho que ela me cativou. É bem possível, disse a raposa. Na terra vemos todo tipo de coisa. Não foi na terra, disse o Pequeno Príncipe. A raposa pareceu intrigada. Foi em outro planeta? Sim. Aí, eu acho que esse é o momento que o Pequeno Príncipe, ele começa a se tocar, que ele saiu do planeta dele e deixou as coisas dele lá. Foi o vínculo que ele tinha com o passado dele. Ele saiu, como eu já falei, eu não sei porque que ele saiu, não ficou claro, mas ele saiu e deixou a flor dele, e agora que ele se tocou, caramba, minha flor ficou lá, e ela era importante pra mim. É a sua raiz, é quando você... Atribui valor àquilo, né? Sabe a relação que eu penso fazer? Você mora num lugar, você mora numa cidade, você mora perto da sua família, ali você tem sua raiz. E quando você arruma um emprego no outro estado, numa outra cidade, você fica incomodado porque você vai ter que ir e vai deixar a sua raiz. Você vai deixar ali que tá confortável pra você, a sua família, aquela rotina que você já conhece. Você não precisa enfrentar um novo. Mas quando você começa a se desfazer dessa raiz, aí vem o medo. E foi o momento que ele começou a cair na real. Ele falou, caramba, a minha flor no meu planeta, ela me cativou, ela era a minha raiz. Ou o bode comeu a flor, ou a flor se protegeu do bode, que é o que tem uma parte no finalzinho. Quem lê o livro vai entender o que eu tô falando. É isso mesmo, Cida. Eu acho que quando ele tá naquele campo, onde tem milhares de flores, ele fala que a flor dele é a mais bonita, também tem muito a ver aquilo que se atribui o seu valor. Aquelas flores, não, teoricamente, não eram deles, né? Não foi ele que plantou, não foi ele que protegeu aquelas flores. Ela já estava no campo. E aquela rosa que ele tinha no planeta dele, a única rosa que tinha, ele atribuiu todo um trabalho, um valor pra cuidar daquilo. E isso deixou aquela flor única. Eu achei tão desnecessário ele ter voltado nas rosas e ter falado tudo aquilo pra elas, que elas não tinham graça. É tipo assim, é uma pessoa tóxica que... Chamar o Pequeno Príncipe de tóxico vai gerar uma briga aí com a galera. Não é o Pequeno Príncipe, foi a atitude que ele teve em ofender as rosas. É, foi lá e falou sem pensar. E as coitadas começaram a se sentir mal com tudo que ele tava falando. Então, é aquele negócio, quando você vai fazer uma crítica, que você não tá fazendo uma crítica construtiva, você tá criticando por criticar. Foi o que ele fez. Em vez de você colocar o outro pra cima, se você pudesse estar colocando pra baixo. Foi o que eu senti naquele momento que ele voltou nas rosas lá e ficou falando, vocês são vazias, vocês não são igual a minha rosa do meu planeta. Não precisava daquilo. Concordo também. Eu acho que se não for pra acrescentar, não subtrair, não é interessante. Talvez ele falou aquilo porque na hora era o sentimento dele. Só que temos que tomar cuidado, porque da mesma forma que a gente é responsável pelo que cativa, a gente também é responsável pelaquela crítica negativa que fazemos a pessoas e a situações, porque no começo do livro, a crítica negativa, quando o rapaz tenta desenhar uma cobra que engole um elefante, aquela crítica negativa acabou com toda a perspectiva dele. Talvez as rosas, as flores não se sentiram tão más assim, não se sentiram tão desconfortáveis assim, igual ele sentiu quando desenhou, mas foi a mesma atitude que o Pequeno Príncipe teve com as flores, quando ele fala que elas não eram tão bonitas quanto as flores dele. Mas eu acho também que não foi desnecessário aquilo que ele falou. Então vamos começar a encaminhar já pro final do podcast? Vamos, vamos sim. Pra gente não se estender mais, né? Porque também, pra não ficar dando muito spoiler, que a ideia do podcast é fazer com que você tenha vontade de ler o livro e conhecer. Porque não é legal só a gente ficar ouvindo as pessoas falarem: ah, é um livro encantador, é fantástico, é isso, é aquilo outro. E muitas das vezes você vai ler e pra você não vai ter todo esse encanto, essa fantasia que tem pra todos. Então, a gente não vai se estender muito falando de mais personagens, que tem mais personagens do livro, porque a ideia é essa, era bater um papo aqui, expor um pouco do que a gente conseguiu entender do livro e despertar o seu interesse de pegar o livro. É um livro rápido de ler. Pegar o livro e dar uma lida. É, depois de tudo isso que aconteceu, o Pequeno Príncipe volta a conversar com o aviador, e o aviador finalmente conseguiu consertar o seu avião. Sim. Eu acho que a alusão de conseguir consertar o avião é bonito, que ele conseguiu voltar a voar novamente. Ele conseguiu dar asas à imaginação dele. Eu não penso num avião prático. Avião material. Material. Penso num avião, um avião de consciência mesmo, um avião mental. Ele conseguiu dar asas novamente à sua imaginação. Tanto que ele abraça o Pequeno Príncipe e tudo. Então ele fez as pazes com a criança interior dele. Ele conseguiu encontrar o que tinha se perdido no decorrer da vida. Que tinha se perdido naquele deserto, olha que interessante. Que deserto dele. Deserto interior. Nossa, que bonito, hein? Quase chorei. Eu não tenho nem muito o que falar mais disso, eu acho que vou parar por aqui. Falei pouco, mas falei bonito. Pra finalizar então, pra gente não aprofundar no final da história, eu esqueci de falar lá no início que o livro Pequeno Príncipe, ele tá citado naquele livro Mil e Um Livros para Ler Antes de Morrer. Assim como A Máquina do Tempo também tá citado nesse livro. Então, eu vou ler então o que tá aqui no Mil e Um Livros para Ler Antes de Morrer sobre o Pequeno Príncipe. Aí, se depois você quiser acrescentar mais alguma coisa... Pequeno Príncipe. Essa fábula encantadora conta a história do encontro de um adulto com sua criança interior. Ambientada no coração do Saara, se desenrola depois que o narrador, piloto de Saint-Exupéry, fica ilhado no deserto em razão de um motor quebrado, numa situação de vida ou morte. No centro do enredo se encontra a maior questão de todas: a vida e o que fazemos dela. A relação entre adulto e criança é investigada à luz de certa urgência humana. E a natureza dessa relação envolve um profundo questionamento, a inigualável curiosidade de um pequeno príncipe, que criba de pergunta a seu mentor adulto. O diálogo entre o narrador e a criança é, na verdade, um monólogo. O adulto que evoca sua criança interior e procura fazer face às incessantes demandas e dúvidas dela. Esse encontro começa pela via do desenho, quando o pequeno príncipe pede ao narrador: por favor, desenhe-me um carneiro. Essencialmente surreal, a fábula de Saint-Exupéry desafia as convenções da realidade e ingressa no domínio dos sonhos, em que a imaginação pode correr a largo. O narrador é gradualmente conduzido a uma redescoberta de sua capacidade de imaginar, e a certa altura os papéis se invertem. É a criança quem passou a orientar o adulto na arte sagrada da imaginação. Escrito no último ano de vida do autor, O Pequeno Príncipe pode ser lido como um manifesto sobre como a vida adulta pode e deve ser vivida. Então é isso. Espero que o podcast de hoje tenha contribuído com seu interesse em ler o livro, pelo menos para conhecer a história, e que traga algum tipo de reflexão para você ao ler este livro. Eu não tenho mais nada que falar depois do que o que eu falei ali, que foi muito bonito, ainda estou refletindo sobre. É um livro interessante, gente, só que, assim, agora que a gente fez essa reflexão sobre o livro, comecei a gostar mais do livro também. Talvez seja isso, ler e refletir sobre. Se a gente pegasse cada capítulo, cada planeta que ele fosse, e fizesse uma releitura ali simbólica, acho que a gente ia gostar tanto igual as pessoas que leram gostaram. Acho que ler por ler O Pequeno Príncipe não vai dar aquela experiência legal. Acho que você tem que ler uma parte, parar e pensar. Aí você lê outra, para e pensa. Aí você volta um pouquinho de novo. É quase uma leitura com um estudo em cima. Você falando isso me faz repensar que, assim, os planetas que o Pequeno Príncipe encontra nessa jornada são as pessoas que a gente encontra nas nossas vidas. É mesmo, concordo. No nosso dia a dia, assim, então. A diferença é que o Pequeno Príncipe era uma criança e o que as pessoas falavam, fazia, eu acredito que não influenciavam muito na vida dele, porque quando ele se incomodava, falava: ah, adulto é tudo complicado, adulto é tudo assim, que é tudo na hora, tudo com pressa, e vim embora com seu olhar de criança. A nossa diferença como adulto, quando a gente encontra pessoas assim, muitas vezes elas nos marcam. Então, elas podem nos marcar tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, concordo? Sim, e... as pessoas que passam na nossa vida deixam uma marca. E que muitas vezes, assim, no, na correria do dia a dia, a gente acaba não percebendo essas pessoas que aparecem na nossa vida. A gente acaba percebendo quando é uma pessoa que te incomoda muito, tipo vaidoso. Um vaidoso no trabalho, o cara deve ser muito chato você trabalhar com um vaidoso. O cara, ele é o melhor, ele é o centro das atenções, ele quer ser o admirado. Não é uma companhia agradável. Então, o legal desse livro, pegando o gancho que você falou, é isso. É trazer a reflexão pro nosso dia a dia, pra aquilo que a gente vive. Aí você passa a ver a leitura de uma forma diferente. Concordo, sim. Eu acho que esses personagens são as pessoas que passam pelas nossas vidas, às vezes. E de vez em nunca, ou raramente, passam um pequeno príncipe. Ficamos por aqui e que você tenha a oportunidade de encontrar com seu pequeno príncipe interior. Se você estiver num momento de reflexão ou não, mas que esse pequeno príncipe traga coisas boas na sua vida, faça você refletir, se for o caso, dar novos rumos àquilo que você está acostumado a fazer no seu dia a dia. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário, não esqueça de enviar para o nosso e-mail dropscastdc, D de drops e C de cash, @gmail.com, dropscastdc@gmail.com. Ficamos por aqui e até o próximo podcast.